entre esse Ed e Chris é maior. Quantidade de gente sem compromisso vai ser pior. Quando Jesus Cristo resolver voltar, quanto tempo você perdeu, não tem tempo de revogar. É melhor você repensar entre esse Ed e Chris é maior. Quantidade de gente sem compromisso vai ser pior. Quando Jesus Cristo resolver voltar, tenha misericórdia das almas que vão ficar. Misericórdia traça pela primeira eu rimo, pela segunda eu vivo, por Cristo sigo e insisto, pedindo 180 graus de mudança. Sua misericórdia nos alcança, depois não adianta clamar. Misericórdia! Choro e ranger de dentes é o que vai restar. Clame quanto se pode achar, pois Cristo vai voltar. Quem perseverou vai alcançar a coroa de glória, receber a vitória. Não a nosso Senhor, mas a Ti toda a glória. Chega de discórdia, muda a nossa história. Antes de tudo acabar, tenha misericórdia. Misericórdia. É melhor você repensar em ver se é de Cristo. É maior. Quantidade de gente sem compromisso vai ser pior. Quando Jesus Cristo resolver voltar, quanto tempo você perdeu, não tem tempo de revogar. É melhor você repensar em ver se é de Cristo. É maior. Quantidade de gente sem compromisso vai ser pior. Quando Jesus Cristo resolver voltar, tenha misericórdia das almas que vão ficar. Tava difícil de eu pensar em algo pra escrever. Espírito Santo me inspirou. Vamos fazer acontecer. Misericórdia, então, mano, esse é o tema. Não sei se é a solução ou se é o problema. Só que é bênção e unção. E vocês nem percebem que a solução pro seu irmão é apenas mais uma letra de rap. É tanta coisa a ser falada, é tanta coisa a ser ouvida. Senhor, tenha misericórdia de todos os homicidas, daqueles que ainda não ouviram sua palavra. Tem 30 anos de igreja, não querem salvar nenhuma alma. Os que sobem no púlpito e falam cheio de autoridade, mas pra saudar a paz, pro irmão, não tem um pingo de humildade. Os levitas que fazem a aula, pã, é isso e aquilo. Mas quando o pastor põe no banco, sai da igreja sem compromisso. Leia, pesquise, busque via internet pelos missionários do mundo. Vê se ore, intercede. Deus, misericórdia, é tanta coisa acontecendo. Eu tô escrevendo essa letra, mas tô falando pra mim mesmo. É melhor você repensar e ver se é de Cristo. É maior. Quantidade de gente sem compromisso vai ser pior. Quando Jesus Cristo resolver voltar, quanto tempo você perdeu, não tem tempo de revogar. É melhor você repensar e ver se é de Cristo. É maior. Quantidade de gente sem compromisso vai ser pior. Quando Jesus Cristo resolver voltar, tenha misericórdia das almas que vão ficar. Uma vida que se vai, vários anos que vem. Viver só por viver acomodado não cai bem. Misericórdia, Jesus, desses que não entende, não fala da tua palavra. No banco se julga o crente. Presta atenção em todos passos, meu irmão, não na palavra. Entra vazio, não louva a Deus, vai embora sem saber nada. Misericórdia da minha vida e por falhar, por muitas vezes não cumprir seu desejo de dispersar. Tempo, coisa que passa, você nem vê. Mas quando o tempo chegar, é tempo de você ver. Quanto tempo você gastou, em que tempo você levou, em que tempo você jogou, em que tempo você plantou. Quanto tempo desperdiçou, olhando o erro dos outros, vivendo um tempo de dor. O tempo de um fim do jogo, agora é tempo de um retorno, o tempo de um novo trono. Não perca seu tempo à toa, com Jesus o tempo é ouro. É melhor você repensar e ver se é de Cristo. É maior. Quantidade de gente sem compromisso vai ser pior. Quando Jesus Cristo resolver voltar, quanto tempo você perdeu, não tem tempo de revogar. É melhor.